Pequenas Empresas e Grandes Negócios apresenta Divã do Facundo, com Facundo Guerra. Olá, bom dia. Meu nome é Tomás Gomes, sou editor de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Estou aqui de novo com o Facundo Guerra. Gravando o nosso podcast, que eu descobri que é o único que a gente tem na PEG. É, nossa, a nossa estreia. E a gente vai dar sequência ao podcast que a gente está fazendo, uma espécie de terapia empreendedora. Hoje a gente vai falar sobre fracasso, né? Meu tema predileto. Tem seu predileto. Eu tenho um predileto. Facundo, você já fracassou, quebrou, faliu? Conta pra gente. Falei, eu devo ter falido umas 3 vezes. Aliás, nesse exato momento, eu devo ter uns 3 mil reais na minha conta. Mas aí você precisa parar pra se perguntar o que, que você chama de fracasso, né? Acho que essa coisa, a gente vive uma cultura do sucesso que é quase tóxica. Tem uma coisa que me irrita pra cacete, é quando você vai, por exemplo, numa livraria para ler qualquer livro. Se você vai numa sessão de empreendedorismo ou de negócios de uma livraria e se vende o sucesso como se ele tivesse uma receita, né? Os passos pro seu primeiro milhão, o que pensam as mentes de sucesso. Ah, você é foda. Esse tipo de palavra de ordem que eu acho que no final das contas é tóxico, porque parte do pressuposto que o sucesso só depende de você. Que, por sua vez, num nível mais aquém, parte do pressuposto que existe meritocracia. E que se você tentar o suficiente, se você tiver fé o suficiente, você vai conseguir o sucesso. E não existe meritocracia, né? Meritocracia é tipo o canto de cisne do capitalismo. A gente parte do pressuposto que existe meritocracia, mas nem todos nós, especialmente num país tão desigual como o Brasil, partimos do mesmo lugar. Aí o cara que está no interior do Goiás, ou o cara que está no interior da Amazônia, ou no interior do Pará, ele vai acreditar que se ele quiser, com força, com determinação, ser bem-sucedido, ele vai conseguir. E eu acho que isso, cara, tem uma raiz naquele ato de fé. Parece muito uma dessas... O Karnal falava isso, o Karnal falava de uma teologia do empreendedorismo, que é uma das teologias modernas, assim, que o empreendedorismo, que se você tem você desloca a fé em Deus ou desloca a fé num objeto transcendente, traz ela para dentro de si e começa a acreditar que se você tiver em fé em si ou nas suas ideias, você vai conseguir o sucesso. Faz uma seita. É, vira seita, entendeu? Não é à toa que eu dei palestra dentro de igreja, né? Rodando pelo Brasil, eu cheguei a dar palestra dentro de igreja, eu acho que foi o palco mais apropriado que eu poderia ter para falar sobre empreendedorismo em algum lugar, entendeu? No interior do país. E eu tentava falar para as pessoas, acho que o que a gente tem de mais importante hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, essa grande palavra de ordem, essa grande cesta onde tudo cabe, onde você consegue enfiar um monte de coisas, que é uma palavra, uma construção recente, né? Empreendedorismo não existia até 3 anos. A gente começou a falar de empreendedorismo agora, 3, 4, 5 anos. É, com o significado que a palavra tem hoje, com né? O peso que ela tem. A gente falava de montar seu próprio negócio, né? A gente falava de você ser empresário, mas a gente nunca falou de empreendedorismo como um ato quase heróico. Então, a gente precisa redimensionar, ao meu ver, melhor dizendo, o que, que cada um chama de sucesso. Porque a gente tem essa coisa do capitalismo de ligar sucesso a dinheiro. Então, você trabalha, você empreende, você abre as suas picadas, você conquista o mundo. A partir dessas conquistas, você tem capital. Esse capital você converte em coisas, com essas coisas você se diferencia socialmente, e por você se diferenciar socialmente, você se sente um winner, um vencedor, um cara bem sucedido, em detrimento a todos os losers que você deixou para trás. Mas muitas vezes, comprar esse monte de coisa só vai preencher um vazio existencial que cada um tem dentro de si, que muitas vezes empreender não vai tampar. Se você vai empreender para ganhar dinheiro, e eu repito isso todas as vezes que eu vou falar com esses empreendedores, você vai empreender para ganhar dinheiro? Muito provavelmente você vai se decepcionar. Vai empreender para ser dono do seu próprio nariz? Para ser livre? Muito provavelmente você vai se decepcionar também. Acho que empreendedorismo ele tem que essa necessidade de transformar o mundo, que é o que eu acho que está na raiz de toda a vontade de um empreendedor que é legítimo, é transformar, não digo o mundo, mas o pequeno mundo, sabe? Uhum. O pequeno, a vizinhança, a rua, a família, as relações mais éticas, as relações mais próximas, essa vontade de transformação, ela tem que ser maior do que a necessidade de dinheiro, porque o dinheiro, no final das contas, ele tem que ser um meio. Mas se ele se transforma em fim, ele acaba viciando. Tem muita gente que é viciada em dinheiro, né? Eu vi já muita gente, por exemplo, eu venho, né, montei balada durante muitos anos. Eu já vi, eu não teria nenhum problema se eu tivesse consumido drogas em algum momento da minha vida, mas eu não gosto de drogas ilícitas. E eu já vi muita gente, tipo, enrolando uma nota de 100 ou de 50 pra dar um teco de cocaína. E eu sempre me perguntava o que viciava mais, se era cocaína ou se era o canudo de dinheiro. Eu acho que o canudo de dinheiro, muitas vezes. Então, acho que antes de mais nada, uma das coisas mais importantes nos dias de hoje é a gente se perguntar o que é sucesso. Sucesso é uma variável íntima. Você não pode decidir transformar sua vida para atingir o sucesso segundo o olhar alheio, ou para ser legitimado pelo olhar alheio. Aquilo que você chama de sucesso tem que ser muito íntimo. Sei lá, eu, para mim, sucesso é ver minha filha crescer. Quanta gente não ficou milionária e perdeu contato com seus familiares, ou os filhos viraram estranhos, ou a vida passou e a saúde ficou completa. Aí o cara vai ter uma velhice dolorosa porque o cara não teve tempo para se exercitar ou para comer direito, porque ficou naquela gana e naquele vício de conquistar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então a gente tem uma cultura do sucesso que é muito, muito tóxica. Por um outro lado, o fracasso, que muitas vezes as pessoas julgam como tóxico, eu acho o fracasso lindíssimo. Sinceramente, eu acho o fracasso lindo. Porque o fracasso, no final das contas, mostra que você tentou alguma coisa, que você se arriscou, que você tentou, que você quebrou a cara, que você aprendeu alguma coisa. Se você for minimamente inteligente, você vai tirar lições do fracasso. E eu acho que tem uma coisa que o Nietzsche falava, que vulgaridade dos pequenos começos, sabe? E muitas coisas, por exemplo, aconteceram comigo depois que eu fracassei. Ano passado, por exemplo, eu tive uma relação desastrosa com o sócio, que me quebrou. Tive uma relação desastrosa, foi o pior ano da minha vida, 2017, final de 2017. E desse trauma, dessa relação desastrosa, dessa quebra moral, ética, financeira, eu fiz 4 negócios esse ano. Se eu não tivesse quebrado no final do ano passado e tivesse seguido o ano inteiro com uma austeridade, me pergunta se eu tenho grana, eu não tenho grana. Me pergunta quantos projetos eu fiz esse ano, 4. Porque eu nunca lidei com dinheiro como um fim. E você vai me perguntar se eu tô mais feliz esse ano, ou ano passado que eu tava com muita grana, é esse ano. Porque eu não só coloquei 4 projetos em execução, sem grana, mas como? Ah, por reputação, porque eu sou bem recebido quando eu vou pedir apoio, patrocínio, não me vendo também, ou tento não me vender de uma determinada maneira, entendeu? Faço as coisas por reputação. Então eu consegui, colocar 4 projetos no ar com uma quantidade de dinheiro ridícula de pequena. Isso, conseguindo dinheiro com patrocínio aqui, conseguindo falar com sócio ali, trabalhando com austeridade, não gastando dinheiro onde não fazia sentido. Eu já gastei muito dinheiro com supérfluo, sabe? Com perfumaria do lugar. E eu comecei a entender que o produto, você tem que investir no produto e não necessariamente na decoração, nas paredes. As pessoas voltam pelo produto. Então, esses fracassos que eu tive ao longo da vida, meu primeiro negócio, que foi o Vegas, ele apareceu por causa de um fracasso. Meu primeiro negócio não foi numa boate, foi numa marca de roupas chamada Teodora, que foi um fracasso para mim, porque eu investi meu dinheiro e não consegui retornar. Então, segundo o parâmetro de sucesso, que é resultado financeiro a partir da energia que você investe, eu fracassei. Só que se não fosse aquele fracasso, eu não teria descoberto o rumo da minha vida. Então, essa história de fracasso e sucesso, como sucesso, uma quantidade de milhões que você acumula, e o fracasso é você perder o dinheiro que você investiu num determinado negócio, essas duas variáveis que são tão polarizadas e são tão extremas, para mim, elas não querem dizer nada, são palavras vazias. Mas como é que daí você constrói, lida com essa autocrítica nessa hora? Porque na hora que acontece, dói, assim, né? Dói pra caralho, porque no final das contas, se você tá colocando uma parte de si pra fora, e é isso que eu advogo quando você vai empreender, que é você se expressar através do seu negócio, quando as pessoas começam a falar, ai não, porque o público-alvo, porque o meu business plan, eu já começo a bocejar. Entendeu? Você tem que colocar, tem que fazer para si e para os seus. E se der certo, ótimo, você vai encontrar mais pessoas que vão compartilhar do teu modo de ver o mundo. E se não deu certo, você estava errado, você não estava resolvendo nenhum problema, você estava fazendo por puro ego. Mas pelo menos você teve uma satisfação egóica fazendo a coisa. E em vez de você fazer para um público-alvo, que é uma coisa completamente abstrata. Mas quando você coloca para fora alguma coisa de si e isso dá errado, você se sente rejeitado pelo mundo, né? E você vai ter que lidar com as dores do fracasso também. Porque o empreendedor no Brasil, quando quebra, arrasta todas as relações familiares, pega dinheiro no banco com juros exorbitantes, fica décadas para conseguir pagar aquilo. Quando consegue crédito, né? Que é uma coisa também muito rara. Pede pra própria família. Pede pra família, cara. Você sabe, quer conhece alguma coisa que estrague mais as relações familiares do que dinheiro e política? Não tem, cara. É dinheiro. Dinheiro, uma vez que você pegou dinheiro com teu pai e você não conseguiu pagar, você não vai conseguir dividir uma ceia de Natal com ele. Vai ser difícil, entendeu? E por isso que os empreendedores, no final das contas, ficam com a saúde mental tão deteriorada. Porque quando eles quebram, para pensar, vai buscar os dados do Sebrae. Qual que é a porcentagem de empresas que quebram no primeiro ano ou no segundo ano? Uma taxa de quebra de 60%, uma taxa absurda. Numa googada você descobre, mas é uma taxa ridiculamente alta. Por trás de cada empresa dessas que quebrou, tem um cara ou um grupo de pessoas que vai ficar com a saúde mental completamente deteriorada, porque não foi só o negócio, foram também as relações afetivas e familiares do pequeno empreendedor aqui no país, do microempreendedor, que ao quebrar, arrasta junto consigo todas essas relações íntimas. Então, o empreendedorismo no país, eu acho que também é um caso de saúde mental, ele é político. Ele é político porque ele fala da mulher empreendedora que precisa se emancipar através do seu negócio para se livrar do patriarcado, para se livrar do machismo do marido, que muitas mulheres não conseguem sair de relações abusivas com homens por causa de dependência econômica. Então o empreendedorismo tem essa carga política. Ele tem a carga política do cara que quer se desvencilhar de uma relação trabalhista danosa que ele tem com uma empresa maior. Mas a gente tem que falar de fracasso e sucesso. Então o fracasso aqui no país, o fracasso econômico, que eu estou vendo o Brasil afora, a gente tem dois empreendedorismos que são completamente distintos. Você tem o empreendedorismo enquanto imagem, que é esse empreendedorismo que a gente fica vendo como Silicon Valley, como se fosse Shangri-La. Né, que a gente fala, não, porque a garota do Vale, Silicon Valley, né? Esse é o empreendedorismo que não existe. Que lá tudo dá certo. O empreendedorismo de app. E você tem o empreendedorismo do cara que fica no interior do país, que ele vai procurar montar uma coisa, que seja uma rede de distribuição de maquiagem ou um cafezinho, porque ele não tem como sobreviver. Então, se o cara não vai... E que ele chama de empreendedorismo para dar, tipo, uma... Né, para dar uma polida num trabalho que é visto por muitos como um trabalho secundário. Então, quando ele se chama de empreendedor, ele encapa isso com uma marca, empreendedorismo. E aí ele ganha uma certa legitimidade, o que seria um mercado informal. Esse segundo empreendedorismo, que está muito mais ligado com um trabalhador que não encontra um lugar no mercado de trabalho formal, e vai abrir seu próprio negócio, vai distribuir cosmético, vai encontrar alguma maneira de sobreviver, é o nosso empreendedorismo hoje, especialmente nessa crise aguda. E para esse cara, fracasso não existe. O cara não pode se dar o luxo de fracassar. Se ele fracassar, a família passa fome. Então esse grande fracasso, esse grande sucesso que você vai encontrar nas livrarias, conquiste seu primeiro milhão. Você acha que isso daí, o cara vai ler um negócio desses? O cara, primeiro que a gente não é preparado para empreender, né? Vamos começar daí. A gente é preparado para obedecer. A nossa educação está toda para obedecer, para ter um empreguinho, para ser um membro ativo e cidadão de bem da sociedade e tudo mais. Aí o cara vai empreender, ele pega esses livros, que são palavras de ordem, e fala assim, você é foda, receitas para o seu primeiro milhão, mentes de sucesso. As pessoas estão partindo de lugares diferentes. Cara, né? Aí o cara lê isso e o cara fala, não, eu posso, eu consigo, basta ter fé em mim. Então vai, ele não se prepara porque ele acha que fé resolve tudo. Então ele não sabe o que é um caixa por competência, ele não sabe o que é um contas a pagar e a receber, não sabe quais são as políticas mais básicas de RH, porque ele acredita que só a fé em si mesmo, ou a criatividade, ou a inovação, que são também palavras de ordem vazias, vão resolver o negócio dele. Então o cara tem uma ideia brilhante, inovadora, só que ele não sabe o que é uma administração por caixa, uma administração por competência. Quebra, porque o banco não está nem aí. O banco não está se preocupando se você é inovador, se você é criativo. Não. Se você não administrar direito, pode ser o negócio mais inovador e mais criativo do mundo, ele vai quebrar. Ele não vai quebrar por falta de faturamento. Ele quebra porque você não sabe administrar com caixa. Então as regras mínimas, eu apanhei tanto na vida porque eu não sabia essas regras mínimas, que eu também não era eu não, nunca fui preparado para ser empreendedor. Eu me descobri empreendedor há 3 anos que começaram a me chamar de empreendedor. Até então era só boateiro, que estava abrindo um monte de boteco um atrás do outro. Então, esse tipo de palavra de ordem, sucesso, fracasso, eu acho que são tóxicas, cara. Vai fazer uma geração de doentes mentais, assim. Empreendedores que vão ter a saúde mental comprometida porque eles vão achar que falharam, porque não quiseram o suficiente, porque eles não são merecedores do sucesso. Porque eles não, dentro da lei da meritocracia, eles não mereceram. Imagina só. Esse tipo de discurso, ele tem, assim, muito apelo para quem tá num momento fragilizado, né? Que perdoa, ou que, enfim, tá passando por uma situação difícil, ou pessoal, ou de negócio, ou profissional. E no seu caso, né, pessoal, das vezes que quando tudo deu errado, que você tem essa espécie de canto da sereia, né? Como é que você se reconstruiu, né? Como foi essa reconstrução e por onde você começou, cara? Então, assim, lembrar que nenhum sucesso é eterno e nenhum fracasso é eterno. É tudo um fluxo. Tem dias que você tá por cima, tem dias que você tá por baixo. Tem dias que dão um tapinha nas suas costas, tem dias que te chamam de babaca. Nada é fixo. Nenhum sucesso, nenhum fracasso. É só você partir do pressuposto. E aí eu acho que dão um nome a isso de resiliência. Eu não me abalo nem pelo sucesso e nem pelo fracasso. Nem quando o negócio dá certo eu me sinto em cima do salto, e nem quando ele dá errado eu me sinto um perdedor. Eu não tô nem aí para essas grandes categorias. Eu tô tentando, eu tô arrastando. Eu tenho mesmo minhas medidas de sucesso. Eu quero ganhar o meu direito e ao mesmo tempo tenho tempo para criar a minha filha. Eu quero chegar num futuro e falar, o papai fez isso. E eu quero ser motivo de orgulho para ela. Eu não quero, eu tenho amor pela minha cidade, eu quero transformar o meu bairro, que é o centro. Essas são as minhas medidas de sucesso, entendeu? Micro transformar. Talvez servir como muitas vezes já aconteceu de pessoas, eu me espelho no teu trabalho. Porra, não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Você chegar para uma pessoa que vai ser generosa o suficiente para chegar para um desconhecido numa mensagem de Instagram e falar assim, pô, você é uma inspiração para mim. Isso é muito foda, cara. Isso é muito maior do que dinheiro. Eu não tô falando da boca para fora. Isso ninguém tira de mim. Não tem dinheiro, não tem fracasso, não tem sucesso que vai pagar minha história. Que ela foi consistente, porque eu nunca me desviei do caminho. Eu descobri o que eu queria fazer. Eu tenho meus parâmetros morais e éticos definidos e fixos. Que eu não vou mudar isso. E eu vou seguir reto. Pode acontecer, vou perder. Algumas vezes vou, já perdi muitas vezes, vou perder outras. Pode ser que eu dê outras tacadas enormes, fodidas, que eu ganhe muito dinheiro. Pode ser também. Nada disso vai ser fixo. Esses estados, fracasso e sucesso, eles não existem. Por eles serem estados temporários, eu não posso me fixar num deles, entendeu? Em nenhum dos dois. Então, pra mim, eles... O que é o fracasso e o que é o sucesso? Vai depender do olhar do outro, né? Ninguém pode chegar no meio de uma sala e falar, oi, gente, eu sou bem-sucedido. O que legitima se você é fracassado, se você é bem-sucedido, é o olhar do outro. E, francamente, se eu for me preocupar muito com o olhar do outro, eu não levanto nem de manhã, entendeu? Eu não levanto da cama. Cara, a gente tem uma pergunta da audiência aqui, falando da regra mínima, pra evitar e minimizar a chance disso acontecer, né? De você fracassar? De você fracassar. Eu lembro que eu tava lendo o seu livro, onde você até linkou algumas coisas ali, né? Tipo, de vaidade, desorganização. Tem muita gente que, por exemplo, quais são as minhas lições, né? Amargas do fracasso. Eu tava dando certo, aí eu quis expandir. Aí deu um certo, aí eu vou montar 4, porque ninguém se contenta com o que tem. Quebra quando vai abrir os 4. Expansão desmedida antes do tempo. Por que que você vai expandir? Deu certo uma vez? Se contenta com o que você tem, entendeu? Continua ali, fica forte. Eu sei que é tentador abrir 20 da mesma coisa que deu certo. Fazer uma rede padronizada gigante. É, franquear a parada, conquistar o mundo. Pra que conquistar o mundo? Pra que ter dor de cabeça? Saboreia aquilo que você tem. Eu não fiz, nunca fiz isso na vida, porque todo ano eu tô em 2 ou 3 obras. Eu nunca sentei e falei, cara, eu vou jantar no lugar que eu abri. Quantas vezes eu tive esse prazer? Raríssimas, cara. Raríssimas vezes eu aproveitei aquilo que eu tinha sofrido tanto para construir. Puta erro! No futuro eu vou me arrepender de não ter, pelo menos, saboreado um pouco do meu esforço. Tenta ver se você também, às vezes, não tá colocando tuas frustrações no trabalho, entendeu? Ah, eu quero conquistar o mundo. Porque você sofreu muito bullying na escola e agora você quer provar alguma coisa para alguém, sei lá. Ele vai fazer análise antes de querer conquistar o mundo. Isso é coisa de... do Áquila, ou... né? Sei, por que que você vai querer conquistar o mundo? É o Gengis Khan agora? Então, ou então não se preparar, não fazer pelo menos um curso online, cara. Se você sabe Google hoje em dia, você consegue qualquer coisa. Vai aprender as regras mínimas de administração antes de ler qualquer livro sobre empreendedorismo. A gente vai abrir uma sorveteria, vai fazer um curso, vamos fazer sorvete, né? Que seja. Que se, às vezes você tem até uma receita da tua avó que é o melhor sorvete do mundo. Mas não importa o melhor sorvete do mundo se você não sabe comprar. Se você não sabe ter cash flow, organizar o teu fluxo de caixa. Você quebra. Então tem que se preparar, teoricamente, antes de você querer ser criativo. Eu acho que o dever de todo empreendedor aqui no país é reduzir seu risco. E como você reduz risco? Não fazendo aquilo que os outros estão fazendo. Ah, na minha cidade não tem uma barbearia que serve cerveja junto com corte de cabelo. E eu vi 28 delas em São Paulo, no mesmo bairro. Será que dá para transplantar um modelo do que existe ali fora para dentro? Ah, não. Na minha cidade, não. Porque São Paulo é outro mercado. Aqui na minha cidade as pessoas são cabeça fechada. Imagina. A gente tem... Todo mundo é cidadão da internet hoje em dia. Ninguém mais é local. É global, local, virtual, digital, tudo ao mesmo tempo. Tudo é um fluxo. Não existe mais local e global, digital e virtual, real. São categorias que não existem mais. A gente está em permanente estado de tensão e fluidez. Acho que a ideia do público-alvo também é muito mentirosa. Ah, o business plan disse que... Business plan não serve pra mim, não serve pra porra nenhuma. Só serve pra ratificar alguma coisa que a gente já sabia de antemão. Eu fico falando tudo isso e as pessoas ficam escandalizadas. Como assim, business plan? Business plan parece que, sei lá, é um dos mandamentos do empreendedorismo, né? Faça um business plan. Eu acho uma besteira. Aquelas listas de 10 regras. Assim, cara, eu acho que a gente tem... Eu acho que, assim, empreender, infelizmente, é uma arte inexata, é uma ciência inexata. E não existe uma regra que serviu para o outro que vai servir necessariamente para você. Quando as pessoas falam muito do sucesso, não, porque eu sou foda, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro, o que fez, as pessoas podem ser bem-sucedidas, mas o sucesso do outro não vai me ajudar. O que vai me ajudar é o fracasso do outro. Onde você errou para não errar? O que você fez, como você errou, que vai me ensinar alguma coisa para que eu não caia nessa armadilha que você caiu? Do teu sucesso eu não quero saber, eu sei que você é foda, eu sei que você tá aí, eu sei que você é do caralho, enfim. Ótimo para você, que bom que você conseguiu aquilo que você queria, mas me ensina alguma coisa onde você se deu mal, entendeu? E a gente tem que ter menos uma cultura do sucesso e mais uma cultura do fracasso. Legal, pra gente amarrar nossa conversa aqui, queria que você desse um conselho baseado aí na sua experiência para quem está passando por um momento desse agora, né? Esse momento de fracasso absoluto? É. Ah, acho que é mais uma vez aquilo que eu tinha falado. Não levar nada como eu sou, você está sempre. Vai passar. Vai passar, sempre vai passar. E vai passar o seu sucesso também. Então, se você está se sentindo a balinha de vermelha do pacote de bala de goma, pode ter certeza que daqui a pouquinho você vai ser a verde. E se você é verde, se você continuar insistindo e continuar tirando lições do que você fez de errado, for autocrítico, não ficar achando que é culpa da sorte, de Deus, ou porque você nasceu torto, e que, portanto, o fracasso e o sucesso, eles são dependentes de milhares de variáveis. Às vezes, a única importante é você estar no lugar e na hora certas. Às vezes é só isso. Você está no lugar e na hora. O timing tá ótimo. É, sorte não pode ser menosprezada também, né? É, e sorte também não te digo como um... Assim, as pessoas falam, ah, não, porque você tem sorte, você tem azar. É um timing, né? Não, é a quantidade de vezes que você se expõe. Quanto eu sou um cara muito azarado. Eu brinco que eu tenho um caderninho dos infortúnios de Facundo. Porque, cara, eu sou muito azarado. Mas eu tenho golpes de sorte enormes. Mas isso é resultado da quantidade de vezes que eu me exponho. Eu me exponho muito, eu tô todo tempo cavucando, todo tempo me conversando, todo tempo tentando, cutucando. Muitas vezes vai dar errado e muitas vezes vai dar certo. Quanto maior o número de ocasiões em que você tenta encontros ou que você se expõe, tanto maior a probabilidade de você ter um evento fortuito ou infortúnio. Os infortúnios eu tiro de lado e tento usar um pouco de humor para eles me abalarem. E os encontros fortuitos eu vou e me aferro a eles. E deles eu transformo alguma coisa para projetar o futuro, entendeu? Beleza. Facundo, obrigado de novo. Gente, obrigado. Facebook da Pegni, quem viu a gente. Instagram da Pegni, Instagram do Facundo. Valeu. Daqui a 15 dias a gente volta. 15 dias. Divando Facundo. Um oferecimento. Pequenas empresas e grandes negócios.